flor. Idealizei um paraíso para um grande amor. Só por um sorriso senti que o coração está valendo de sua pretensão. Ela passou, lembranças ficou naquele sorriso. Sonho terminou, desmoronou meu paraíso. Coração, nunca alimentes de ilusão. Sintas primeiro se o amor não vai ser em vão. Realizei um paraíso para um grande amor. Só por um sorriso senti que o coração está valendo de sua pretensão. Ela passou, lembranças ficou naquele sorriso. Sonho terminou, desmoronou meu paraíso. Coração, nunca alimentes ilusão. Sintas primeiro se o amor não vai ser em vão.